Album Transition, Momo Departure, Until Album Intersection, then Fly Direct, ok? Ok, sir, this is a public flight level 080 Tokyo November Juliet Bravo, and your departure point at runway 10, the left turn is going to start to Momo Departure, and then Album Transition, and the departure control will be 119.35, and the card code is 5143. We are now upon about 3 years to start up now. Clear to start up, call right for text. Alpha Tango. Okay, we'll call it back for text. Falta muitos passos aqui, próximo da cabeceira, a nossa. Cliente, graças pela informação, esse cobrador. Os passos para 303. Obrigado. Tango Zulu para cópia. Pronto. Jet Tango Zulu, Salvador Irecê, nível 080. Decola da 10 esquerda. Momo, Albo, Foz Albo direto. Acione 5131, controle 19.35. O Jet Tango Zulu. Fora do Irecê, 080, saída da 10, curva esquerda, bomba, transição alta para direto, 5131, acionável, 935 ao controle, está aí tudo. Chame para o acionamento. Amaré acionar. Papá Romeu, Foxtrot, Mike Victor, prossiga. Sierra November Yankee Delta, nível 200, é isso? Até 150 milhas, né? Ciente. Vou anotar aqui no plano, 150 milhas após cancela 085. É, mantém escuta, aguarde cópia, qual o estacionamento? Pai, Yankee Delta, no ponto Delta. Volkswagen Size, reporte Pedro Açu. Contact Pedro Açu, mais Pedro Açu. A frequência livre, bom dia. Papa Romeo, Mike Tango Lima, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus com 0,7 nós. Iniciando, Mike Tango Lima. Salvador, muito bom dia, o Santos 3454, cruza 190, descida 150, formação Quebec. 3454, desce para 50, chegada Mara e 1014, corrigindo 1-0, 1-5. Para o 050, com 1-0, 1-5 na Rio, descida 3454. Broly, muito bom dia, Papão Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, contato na decolagem, suba ao nível 280, saída Momo. Saída Momo, sua, Mike Eco Delta. Siga Mike Eco Delta. Passando situação, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, para ir a circuito e torre 18.6. 18.6, Mike Eco Delta. Vertical para da ponta. Vai apontar, vai tapar, Mike Eco Delta. Sete final, Rinaldo, chame torre 118.6. 118.6, grato, 118.6. Está autorizado, Sierra November, Yankee Delta, nível 200. Até 150 milhas de Salvador, pois cancela, prossegue visual 085. Decola da 17, curva direita, subida gole até a posição Eval, após Eval direto o destino. Transponder 5122, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6. Foxtrot, Mike Victor. Desça e mantenha nível 040. A ponta autorizada desce para o 040-6319. Tá bom, Mike, é o Foxtrot, Mike Victor, coteje novamente com duas aeronaves modularam aí. O Foxtrot, Mike Victor, coteje a autorização. Autorizado, Mike, é o Delta, pousa na 35, mantém cabeceira. Copiou, Mike, é o Delta. Confirme a última informação, Mike Eco Delta. Autorizada para cima na 35, mantém a cabeceira. Afirmativa, aproximação 35, está livre, o vento é de 120 com 62. Autorizado na 35, Mike Eco Delta. Torre Salvador, bom dia, Otan, 3859. Está usando a nave da 10, vai passar agora o CEVIC 372. Baixa travada. Então 3859, está autorizado o pouso, pista 10, o vento é de 120 graus com 62 a 9, formamos o primeiro, os primeiros 90 metros no operante. Vento, senta a restrição, dado 3859. Ok, mantém escuta, aguarde cópia, antilete, bravo Delta. Hotel Índia Índia, prossiga. Meias. Decola com... Tá no Pátio 4, hein? Pátio 4. Decola com Proa Norte? Ok, 500 pés para Candeias. Decola com Proa Norte. Chama o controle 1935, torre 118, decimal 6. Acione 0111, Hotel Engenho. Okay. 3859, informa o tráfego do helicóptero aproximando carteira 35, sem interferência com o tráfego. Certo, 3859, Brasil. Firme o POB autonomia? 2 horas, POB 04. Ok, sim, Pátio 4, chame a torre para acionamento e táxi. Paulo, bom dia, de Baitelo 401. 401, uma centena para lá para manter escuta a guarda. Para, a mão no batalho, senhor. Prepara. Juliette Santos Zulu, POB, autonomia? 04 de POB, autonomia de 4 horas mais 30 minutos. Ok, tá livre o táxi via Kilo, na Delta, chame a torre 1186 para decolagem. Juliette Santos Zulu. Kilo, Delta, Ok, pode prosseguir até o 4-4. Valeu. 3859, no solo aos 52, chame 1219 à direita. 219, são 3859. Bom dia, eu tô 3859, livrou? Tá, você escuta. Ok, 3859, chame antes da interseção Juliette para ingresso no pátio 1. Não vai dar passagem a um Charlie 402 que está ingressando aí, vai cruzar Alfa até o Taxiway Delta, ok? Afirmativo, sente, vamos visar o contrato, tá, 3859. Afirmativo, só para passar a aeronave da TAM, porta livre, táxi, ingresso, pista. Ok, pode prosseguir então, autorizado via Delta, ingressa na pista 10, decolagem está autorizada, o vento é de 120 com 4 nós, Juliette, Tango, Zulu. Seguiu, TAM 3859? Afirmativo, afirmativo. Tá, prosseguir Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette para 08, grato, 3859. Of the ground control, Papa Papa Alpha Tango Tango, require tax. We have 4 hours of endurance and 4 people on board. 4 hours or 4 hours and a half? 4 hours, sir. Could you confirm people on board? 04, 4 people on board. Okay. Take off from Delta intersection or threshold 10? I prefer to threshold runway 10. Okay, taxi approved via Juliet and Alpha until route short off runway 10, approaching Bearcrawl Tower 118.6, altimeter 1015 Alpha Tango Tango. Approved taxi until threshold hold short off and runway 10 and reach out tower to 118.6, thank you. Pode prosseguir voo, decolado ao 54, chame 10935. Índia, só registrando aqui, tem muito urubu na final da 17, ok? Ok, sim, tchau. Oi, bom dia, o Papá Romeu Fox Mike Veto, estacionado para o táxi. Bom dia, Calibre Táxi, andando ingresso no 7, Mike Veto. Taxi, coordenar a decolagem da 35, ficou melhor para vocês, eu agradeço. Cópia, mantém escuta e aguarde. 605. Observando o perfil da saída agora, o ideal seria decolar da 17, confirme? Ah, pois sim. Da na Gole. Da positivo. Juliette Tango Zulu, decola ao 55, 119, 35, controle, bom dia. Zulu, controle, 119, 35. O Zulu tá com problema no trem de pouso aqui, você seria... Então vou chamar de 935, possivelmente eu te chamarei já já, obrigado. Ok, sente. Sonho, Fox Mike Vitor. Prossiga, Mike Vitor. Se for melhor pra vocês, é melhor pra gente aqui, porque vai interceptar 320, aí já saía praticamente direto. 040 na prova de pelo Avianca 6311. Gente, Avianca 6311, mantém nível 040, abaixo pra descida. Controle, bom dia, pra Papango até Engenharia. Siga Hotel Índia Índia. Voo 923 no 4, pushback acionamento. Entre os pés, reporte visual com destino. Índia. Controle de Papatango Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu. Contato radar decolagem, suma nível 080, sai da bomba. Nós temos um problema aqui no trem de pouso. Siga a luz de transição está acesa. Vou precisar se possível, que ficar nesse litoral norte aqui, seria possível? Já estamos no constituto de Monterá. Seria possível manter 1.500 pés? Autorizado. Já mantendo aí mais 30 segundos, 1.500, e já lhe chamo aí. Sim. Busque a radial da saída Gole. Tá posição, da subida Gole, tá, eu queria só facilitar, mas não dá, tá tudo bem. Confirmando, o senhor está querendo decolar em outra saída, o senhor está solicitando a saída Momo, seria isso? Não, deixa lá, esquece aí, vamos sair na Gole mesmo. Pista 17. Gente, Juliette, Tango Zulu, mantém 1.500 pés, ingresso não em corredor Interlagos, reporte rotatório visual com a pista. Positivo, reportarei. Ano localizador, visual com 90, 3454. 3454, complete final, chame torre 118-86. Ativo com a torre agora, 86. Avianca 6311, após pelô, desça para 2.000 pés, ajuste 1095, autorizado final, reporte estabilizado, Avianca 6311. Avianca pelô, desce para 2.015, reportará estabilizado, 6319. Maintain runway heading until 3,000 feet. Good luck. Okay, maintain runway heading until 3,000 feet. That's correct. Clear to take off, runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. Okay, taking off of runway 10. Muito bom voo, Camargo. Vai até no 401 no Copper. Sim, senhor. Salvador, Bom Jesus da Lapa, nível 100, aerovia Whisky 42, decola da pista 10, curva esquerda, Momo, transição VATAP, código 5147, controle 119.35. Batiu, senhor. Aprovado, Lapa, Whisky 42, uma centena, pode decolar da 10, curva à esquerda, perfil Momo, VATAP, 147, stand by. Após 3935, espera 3860. Mas tudo para ser aberto. Chama quando pronto. Gol no 605, cópia. Pronto, cópia, gol no 605. Gol no 605, Salvador Galeão, nível 360, Urubia Pesulu 14, pista 10, curva à esquerda, subcorreção, curva à direita. Pista 10, curva à direita, subida da El, transição Blast. Código 5157, controle 119.35. Voo no 605, autorizado 360, Upper Zulu 14 para Galeão, decola da 10 pela curva direita, perfil da Dael Blaze. 5157, transponder, 1935 após. A decolagem da interseção Delta? A partir do 00, afirmativo. Interseção Delta, afirmativo. 7605. Para o táxi, voo 923 com 3,59, 152 a bordo, alternando o Galeão. O 923, a partir do 00, conforme o Notan, primeiros 1.200 metros impraticáveis, vai taxiar à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da Delta. Ponto de espera da Delta, chame a torre 18 decimal... 186, 1 no 8, 6, 1 no 9, 2, 3. 8, 6, então, vai taxiar Alfa e Delta decola, o voo 9, 2, 3. Time 1015. Alfa, Tango Tão, contact now, approach control, 119.35. Contact now, just departure control 19.35, thank you, good day. 1 no 8, 6. Tango Zulu, como está com numerários a bordo, eu solicito, se for possível, pouso na pista 10, entendeu? Sim. Tango Zulu, solicita, se for possível, pouso na pista 10. É que está transportando numerários, né? E aí tem que carregar aí próximo ao pátio 3. Se for possível, pouso na pista 10, eu agradeço. Tan 3454 no solo agora de Salvador 02, livre à direita, chame 121, decimal 9, Tan 3454. 319. Ô Xené, conheço uma venca, 6311, continue a aproximação, pista livre, autorizado pouso, o vento é 1,90 graus, 5 nós, ajuste 1015, cabeceira deslocada 1200 metros. Repito, cabeceira deslocada 1200 metros. Gente, recuo. O 6311 está deslocado a 1200 metros, está livre pouso. Até aquilo. É, guarda. O Salvador, tá 3454, livro, não se escuta. O Tan 3454, está na escuta? Afirmativo. Mantenha a posição antes do ataque 6 quilos, ok? Mantenha a posição antes do ataque 6 quilos, tem 209 aí que vão cruzar a sua frente. Quem manter a posição, se é aquilo. Matheus, vai manter a sequeira guardando 402 e o bandeirante do 3454. Ô, Juliette, Bravo Delta, mantém a posição e guarda para cruzar. Alvo. Aguardando. Agora de 100, Salvador, chequeamento, correr direita para 09, limite a Rafael 225 de Salvador, após a montanha, na prova de máxima, na 3602. Lubra, o controle pediu para ele chamar e bateu, estou com a 10 à vista. Solicito pouso pista 10. Gente, o senhor começa a girar agora para pouso na pista no zero. Informa cabeceira deslocada 1200 metros. O vento é 1,40 graus, 7 nós, ajuste 1015 no zero no 5. O senhor vai pousar atrás do Foca 100 da Avianca Brasil, ok? Positivo, visão com a Avianca, pousarei então, seguirei como número 2 na aproximação. O Tango Zulu, 90 metros interditados para o teu, os primeiros, não? Os primeiros 1200 metros impraticáveis. Informativo, 1200. Gente, Tango Zulu. Oi, Salvador, gol no 923, aproximando da Delta. Gol no 923. Mantenha a posição. 2345. Gol no 923, ingresse na Delta e mantenha a posição. Ingressa na Delta e mantenha a posição, gol 923. Tan 3304. 2304, 360 para Brasília, número 2 agora. Bandeira. Avianca Brasil 6311 no solo de Salvador 05, vai levar à direita e chamar o solo 121 decimal 9, Avianca Brasil 6311. Levando na última, motorzão, versão 9, 6311, boa. Utilizando táxi até o portão 06, ok? Utilizando para o 063, 454. Base 190, trem baixo travado, Juliette, Tango Zulu. Gente, Juliette, Tango Zulu, informo que está avistado, autorizado pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, vento no 40 graus, 3 nós, ajuste 1015. Positivo, Tango Zulu, pouso livre, trem baixo travado. Para dormir na terra, Salvador, a perna, controle normal, ritmo 3-5. 5 nós. Fox, Mike Vitor. Mike Vitor. Autorizado descida ao nível 150, chegada à área, para que simplesmente mantenha a restrição descida. Afirmativo, botão 06. 06, 354. Botão 3063, sua cópia. Prossiga. 3663, Salvador Guarulhos, nível 340, Aerovia Peruísque 50, pista 10, curva à direita, subida da El, transição Diné, código 5156, controle 119.35, TAM 3663. Salvador Guarulhos, 340, via uniforme Whisky 50, saída da El Diné, decola 10, curva à direita após, transponder 5156, transponder 119.35, TAM 3663. TAM 3063, portão 5, chame para pushback e acionamento. Maral, obrigado. O Juliette Bravo Delta está livre, o cruzamento da Alfa na Delta, chame a torre no 86. Bravo. No 605, puxa acionamento no 3. O Juliette Bravo Delta copiou? Copiou, cruzar e aguardar na Delta. O Abaeté vai manter a posição daquilo da passagem ao Fokker 100, ok? Sim, senhor. Manter a posição aguardando a passagem do Xeren. O Avianca Brasil 6311, no táxi em frente, Alfa. Alfa e Índia para o portão 01, agilizando. Táxi em frente, Alfa e Índia 01 no portão, agilizando 6311. O Gol no 605 aguarde para o pushback. Vai coordenar com a equipe de solo após o Fokker 100 da Avianca ingressar no portão 01. Está livre iniciando o portão 03. Gol no 605. Após o Fokker 100 da Avianca encostar no 1, está autorizado para o estacionamento. Gol no 605. Salve Salvador, Força Aérea 2733. Mike Vitor, prossiga. Decolado na sua escuta. Papa Romeu, Fox Mike Vitor, contato radar, saída Gol e transição em volta. Saída agora, levar o Mike Vitor. Seu instrumento. Então, 3524. É sobre o voo na Rivera Cruz. Ao número pés, após prossegue e retorna para quantos? Quantos procedimentos, instrumentos e quais são eles? A princípio, três procedimentos. Pode ser o primeiro ENS, o segundo VR e o terceiro ENS para fechar. Ok, está sujeito ao tráfego. Sujeito ao tráfego local do controle Salvador. Está autorizado o voo local no meu pés. Inicialmente sobre voo da ilha de Veracruz. Pós regresso para procedimentos de instrumento. Decola da 1-0, deslocada 1.200 metros, curva direita, corredor axé. Acione o transponder 0171, controle 119.35 e a torre 118.6, o Força Aérea 2733. Centralizado o voo local, decola mil pés, de curva direita, corredor axé, sobrevoo de Vera Cruz, de Taparica, apresentaram para o procedimento Salvador, transponder 0171.